1271 no táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera da 10. Reporte pronto, ajuste 1012. Roma 271, linha de cola, pistão 0, vento variável 3 horas. Luno 271, decola os 47, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom dia. bom dia, Whisky Juliette Quebec. Whisky Juliette Quebec, prossiga. Mostra ser parqueado na parte 3, proporciona reboque. Para o patinho, ponto 25. Tem como você fazer favor de checar se está ali pra gente? Aqui no visual está livre. Tá livre, pode iniciar o reboque e chamar a integração 71 no Whisky Juliette Quebec. Joia, aqui o voltava pra sair, a gente tá trabalhando ele sair. Tá gravando esse aqui, obrigado. Whisky Juliette Vilma, Vilma, 3, 1, pronto pra cópia? Vilma, Vilma, 3, 1, para Campinas, autorizado nível 360, via, perdão, 16, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Leda Bridge, controle Salvador 1, 19.8, aciona 5501, Vilma, Vilma, 3, 1. Azul 9131, no chão e pronto para pushback esse momento. e Juliette Quebec. Ingressamos no pátio 1 para ponte 5. Tem livre ingresso até o gate 5, o Whiskey Juliette Quebec. Paulo Juliette Quebec, finalizando o reboque, arqueando no gate 5, grato, bom dia. Gente, bom dia, Juliette Quebec. Autorizado, chame táxi, azul 9131. nave Andrezona, 91 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, com fins para o táxi. Fazer 9131, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-2. BL2, reporte pronto, Índia Alfa, 4-9131, obrigado.